A fechar 81, capítulo 47. As Arenas de Vênus. Roger saiu do salão para o terraço, zigue-zagueando por entre a multidão que se aglomerava como piolhos em volta das mesas de jantar. Ele sentia calor e transpirava, e o ar fresco da noite atingiu-lhe o rosto como uma onda refrescante. Parou nas sombras no final do terraço, onde conseguiu desabotoar o colete discretamente e abanar um pouco a frente da camisa, deixando entrar a frescura do ar da noite. As tochas de pinho que ladeavam o terraço e os caminhos empedrados bruxuleavam ao vento, lançando sombras agitadas sobre os grupos de convidados, dos quais membros e rostos emergiam e desapareciam numa desconcertante sucessão. O fogo refletia-se nas pratas e cristais, fivelas de sapatos e cordões dourados, brincos e botões de casacos. De longe parecia que as pessoas estavam iluminadas por pirilampos, a piscar por entre a massa escura de tecidos rumorejantes. Briana não estava a usar nada brilhante, pensou ele. Mas ainda assim deveria ser fácil identificá-la por causa da altura. Ele não captara mais do que tentadores vislumbres dela durante o dia. Ela acompanhava a tia, tratava de Jamie ou conversava com dezenas de pessoas que aparentemente conhecera da sua estadia anterior em River Run. A oportunidade não o incomodava mesmo nada. Havia muito pouca atividade social em Fraser's Ridge e ele estava feliz por vê-la a divertir-se. Ele próprio também estava a divertir-se imenso. A sua garganta tinha aquela agradável sensação de estar arranhada, graças ao prolongado exercício do canto. E ele aprendera três novas canções com Shamus Hanlon cuidadosamente memorizadas. Finalmente inclinara-se num gesto de agradecimento e deixara a pequena orquestra a tocar no salão, pulsando numa névoa de esforço, suor e álcool. Lá estava ela. Vislumbrou o brilho do cabelo de Brianna quando ela saiu pelas portas da sala de visitas, virando-se para dizer alguma coisa à mulher atrás dela. Ela viu-o ao virar-se. E o seu rosto iluminou-se, desencadeando uma radiação quente sob o seu colete novamente abotoado. Aqui estás tu, mal te vi o dia inteiro. Mas ouvi-te de vez em quando, acrescentou ela, indicando com um sinal da cabeça às portas abertas do salão. Ai sim? E cantei bem? Perguntou ele, descontraído, descaradamente à procura de elogios. Ela riu-se e bateu-lhe no peito com o leque fechado, imitando o gesto de uma mulher coquete, coisa que não era. Senhora Mackenzie, disse ela, imitando uma voz conhecida, a voz do seu marido é divina. Se eu tiver sorte, tenho uma certeza de que passaria horas infindas a ouvi-lo. Ele riu-se, reconhecendo a menina Martin, a jovem e sem graça acompanhante da menina Bledsoe, que vagueara com olhos arregalados e a suspirar, enquanto ele cantava baladas durante a tarde. Tu sabes que és bom, disse ela, voltando ao seu tom de voz. Não precisas que tu diga. Talvez não, admitiu ele, mas não quer dizer que não goste de ouvir. Ah, a adulação das multidões não te chega. Ria-se para ele, os olhos transformados em pequenos triângulos divertidos. Ele não sabia como responder àquilo e riu-se, agarrando-lhe a mão. Queres dançar? Inclinou a cabeça na direção do final do terraço, para onde as portas do salão permaneciam abertas, deixando escapar os alegres acordes de Duke of Perth e em seguida para as mesas. Ou comer. Nem uma coisa nem outra. Quero fugir daqui durante um minuto. Mal consigo respirar. Uma gota de suor escorreu-lhe pelo pescoço a brilhar num tom vermelho à luz das tochas, antes que ela a enxugasse. Ótimo! Ele agarrou-lhe a mão e prendeu-a no seu braço, afastando-se do terraço. Sei de um lugar perfeito. Ótimo! Espera! Julgo que afinal quero comer qualquer coisa. Ergueu a mão e fez parar um jovem criado que subia para o terraço, vindo da cozinha externa, com uma pequena bandeja coberta, de onde um vapor apetitoso se espalhava no ar. O que é isso, Tommy? Posso servir-me de um bocadinho? Pode tirar o que quiser, menina Brie. Ele sorriu, retirando o guardanapo para exibir uma seleção de iguarias. Ela inalou, extasiada. Quero tudo, disse, agarrando na travessa para a diversão de Tommy. Roger, aproveitando a oportunidade, murmurou o seu próprio pedido ao criado, que anuiu com a cabeça, desapareceu e reapareceu em poucos momentos, com uma garrafa de vinho aberta e duas taças. Roger pegou nelas e juntos desceram o caminho que ia até ao ancoradouro, trocando pequenas informações e empadas de pombo. Viste algum convidado desmaiado no meio dos arbustos? Perguntou ela, as palavras abafadas por um bocado de pastel de cogumelos. Ele engoliu e a sua voz voltou ao normal. Quando o pato pediu para estar atento esta tarde, quero eu dizer. Ele resfolegou, escolhendo um pastel de salsicha e abóbora seca. Sabes a diferença entre um casamento escocês e um funeral escocês? Não. Qual é? O funeral tem um bêbado a menos. Ela riu-se, sacudindo as migalhas e pegou num ovo recheado. Não, disse ele, conduzindo-a habilmente para a direita do ancoradouro em direção aos salgueiros. Agora poderás ver alguns pés a sair de debaixo dos arbustos, mas tarde ainda não tinham tido tempo para ficarem bêbados. Tu és muito bom com as palavras, disse ela com admiração. Eu fui falar com os escravos, todos presentes e identificados, e bastante sóbrios também. Duas mulheres, entretanto, admitiram que a Betty, de facto, bebe um pouco demais nas festas. Para dizer o mínimo, pelo que o teu pai disse, ele descreveu-a a feder, e penso que não se referia apenas à bebida. Algo pequeno e escuro saltou do caminho. Sapos, ouvia-os a coaxar no mato. A mamã disse que ela parecia estar bem. Mais tarde, apesar da insistência do Dr. Fentiman em a sangrar, ela estremeceu ligeiramente, apertando o chaila à volta dos ombros com uma das mãos. Dá-me arrepios, esse médico. Parece um duende ou algo parecido. E tem as mãos mais pegajosas que já senti. E por falar em fedor, tem um cheiro horrível. Ainda não tive o prazer, disse Roger, divertido. Vem. Afastou o véu de ramos pendentes dos salgueiros, alerta para não perturbar algum casal de namorados que tivesse chegado antes deles ao banco de pedra. Mas o caminho estava livre. Todos estavam na casa a dançar, a comer, a beber e a planear uma serenata aos recém-casados mais tarde. Melhor Duncan e Jocasta do que nós, pensou ele, revirando os olhos secretamente diante de algumas das sugestões que ouvira. Noutra época, interessar-se-ia em ver uma típica serenata a recém-casados e procurar todas as suas origens nos costumes franceses e escoceses. Mas agora, nem pensar. Repentinamente, o silêncio instalou-se sobre os salgueiros. A maior parte do barulho da casa, abafado pela correnteza da água e pelo monótono coaxar dos sapos. Também estava escuro como breu. E Briana tateou cuidadosamente pelo banco para apoiar a bandeja. Roger fechou os olhos e contou até 30. Quando os abriu, conseguia vislumbrar-lhe a figura em silhueta contra a luz fraca que se filtrava através dos salgueiros e a linha horizontal do banco. pousou as taças no banco e deitou o vinho, o gargalo da garrafa, a tilintar ligeiramente no vidro, à medida que ele servia no escuro. Estendeu a mão e correu-a pelo braço de Brianna para colocar a taça cheia em segurança na mão dela. Ergueu a sua própria taça numa saudação. À beleza, disse ele, exibindo um sorriso no rosto. À privacidade, disse ela, devolvendo o brinde, e bebeu. Isto é muito bom, declarou ela um momento depois, parecendo levemente sonhadora. Não bebo vinho há um ano? Não, quase dois. Não, antes de o Gemi nascer. Na realidade, não, desde... A sua voz parou bruscamente, depois renasceu mais lenta. Não, desde o nosso primeiro casamento, em Wilmington. Lembras-te? Lembro-me, claro. Estendeu o braço e colocou-lhe a mão no rosto, traçando os ossos da sua face delicadamente com o polegar. Não era de admirar que ela se lembrasse daquela noite agora. Eles tinham começado lá, sob os galhos de um enorme castanheiro, que os abrigara do barulho e da luz de uma taberna ali perto. A sua situação atual era estranha e comoventemente evocativa, daquele local silencioso, escuro e privado. Os dois entre o cheiro de folhas e da água ali perto, a louca algazarra do namoro dos sapos, a substituir o barulho da taberna. Mas aquela fora uma noite tão quente, densa e úmida, que a carne se derretia na carne. Agora estava bastante frio para o seu corpo ansiar pelo calor do corpo dela. E o perfume que os envolvia era o cheiro primaveril de folhas verdes e do rio caudaloso, não o cheiro bafiento de folhas mortas e bancos de lama. Achas que eles vão dormir juntos? Perguntou Brianna. Ela parecia ligeiramente sem fogo. Talvez fosse do vinho. Quem? Ah, a Jocasta e o Duncan? Por que não? São casados. Esvaziou a sua própria taça e colocou-a sobre o banco, o vidro tilintando ligeiramente contra a pedra. Foi um lindo casamento, não foi? Ela não resistiu quando ele lhe tirou a taça da mão e a colocou no banco junto à sua. Calmo, mas extremamente agradável. Sim, muito agradável. Beijou-a suavemente e abraçou-a com força. Conseguia sentir os cordões nas costas do vestido dela, cruzados sob a malha fina do Shiley. Sabes tão bem? Sim, a salsichas e vinho. Tu também. A mão de Roger ergueu-lhe a ponta do Shiley, enfiando-se por baixo e tateando pelas pontas dos cordões, algures abaixo da cintura dela. Brie pressionou o corpo contra o dele, facilitando. Achas que ainda iremos querer fazer amor quando formos velhos, como eles? Perguntou-lhe ao ouvido. Eu vou, garantiu-lhe Roger, segurando o pequeno laço que segurava os cordões no lugar. E espero que tu também. Não iria gostar de o fazer sozinho. Ela riu-se e respirou fundo, as suas costas inflando-se repentinamente quando os cordões apertados se soltaram. Mas ainda havia o espartilho por baixo, raspartam. Ele usou as duas mãos à procura dos cordões internos e ela arqueou as costas para o ajudar, o que fez com que os seios inchassem, mesmo debaixo do queixo dele. A visão fê-lo tirar uma das mãos das costas dela para lidar com este novo e delicioso desenvolvimento. Eu não tenho o meu... Quero dizer, eu não trouxe... Ela afastou-se um bocadinho, parecendo ter dúvidas. Mas tomaste as sementes hoje, não tomaste? Para o diabo com a pizza e o papel higiênico, pensou ele, Naquele momento ele trocaria todas as possibilidades de canos internos por um preservativo. Sim, mas ela ainda parecia estar com dúvidas. E ele rangeu os dentes, segurando-a com mais força, como se ela fosse fugir a 7 pés. Está tudo bem, sussurrou ele, deslizando os lábios pelo pescoço dela, de lado, na direção daquela emocionante elevação, onde o músculo do ombro se unia a ele. A sua carne era lisa e macia sob os seus lábios, a pele fresca ao ar, quente e perfumada sob as madeixas do cabelo. Não precisamos, quer dizer, eu não... Deixa-me apenas... Sem o lenço, o decote do vestido era baixo, como ditava a moda, ainda mais baixo com o vestido desapertado. E o seio dela estava pesado e macio na sua mão. Ele sentiu o mamilo grande e redondo como uma cereja madura na palma da sua mão e impulsivamente inclinou-se e meteu-o na boca. Ela endireitou-se e relaxou em seguida, com um pequeno e estranho suspiro, e ele sentiu um gosto quente e doce na língua, depois uma pulsação peculiar e um fluxo do... Ele engoliu por reflexo, chocado. Chocado e terrivelmente excitado. Não imaginara. Não tivera a intenção, mas... Ela puxou-lhe a cabeça com força contra o peito, prendendo-o. Ele continuou encorajado e empurrou-a suavemente para trás, fazendo-a sentar-se na beira do banco, de modo a que ele ficasse ajoelhado diante dela. Um pensamento repentino ocorreu-lhe, provocado pela cortante lembrança daquela anotação no seu livro de sonhos. Não te preocupes, murmurou-lhe. Nós não vamos correr nenhum risco. Deixa-me fazer isto, apenas a ti. Ela hesitou, mas deixou que ele corresse as mãos sob as suas saias, subisse pelas curvas sedosas da barriga das pernas, cobertas com meias, e à volta da coxa nua, redonda, sob a curva achatada das nádegas, frias e nuas, sobre a pedra, por baixo das suas anáguas. Uma das canções de Chamos descrevia as façanhas de um cavalheiro nas arenas de Vênus. A letra da música fluiu pela sua mente com a corrente do rio e ele ficou determinado a conduzir-se com honra nessas arenas. Talvez ela não soubesse descrever isso, mas ele pretendia certificar-se de que ela soubesse que tinha acontecido. As mãos de Brianna tremiam, e ele colocou uma delas entre as suas coxas. Menina Bri? Ambos se sobressaltaram convulsivamente, Roger tirando as mãos como se tivesse sido queimado. Podia sentir o sangue ribombar-lhe aos ouvidos e nos testículos. Sim? O que é? És tu, Phaedra? Há algum problema? É Jamie? Ele estava sentado sobre os calcanhares, a tentar respirar, sentindo-se zonzo. Percebeu o lampejo breve e pálido dos seus seios, acima de si, quando ela se levantou e virou na direção da voz, enfiando o lenço apressadamente no sítio, puxando o chale sobre o vestido desapertado. Sim, senhora. A voz de Phaedra vinha debaixo do salgueiro mais próximo da casa. Não se via nada mais da criada, além da brancura da sua touca, flutuando obscuramente nas sombras. A pobre criança acordou quente e agitado. Não quis nem papas nem leite. Depois começou a tossir. Parecia bastante grave. A Teresa sugeriu que era melhor ir-me chamar o Dr. Fentiman. Mas eu disse, o Dr. Fentiman? Brianna desapareceu com um farfalhar feroz de galhos de salgueiro e ele ouviu as passadas apressadas na terra à medida que ela corria para casa com o Phaedra a reboque. Roger levantou-se e ficou quieto um momento, a mão nos botões da braguilha. A tentação era forte, não levaria mais do que um minuto, menos provavelmente nas condições em que estava, mas não. Bri poderia precisar dele para lidar com Fentiman. A ideia do médico a usar os seus instrumentos imundos de sangue na carne macia de Jamie foi suficiente para o convencer a correr freneticamente para junto da sua família. As arenas de Vênus teriam de esperar. Ele encontrou Bri e Jamie nos aposentos de Jocasta, o núcleo de um pequeno grupo de mulheres, todas parecendo surpreendidas, até ligeiramente escandalizadas, com a aparição dele. Indiferente às sobrancelhas erguidas e fungadelas de irritação, ele abriu caminho através das saias até ficar ao lado de Brianna. O pequerrucho realmente parecia estar mal, e Roger sentiu um aperto de medo na boca do estômago. Santo Deus, como podia ter acontecido tão rápido? Vira Jem, no casamento há apenas algumas horas, rosado e encantador, aconchegado no berço improvisado, e antes disso, na festa, ruidosamente alegre, como costumava ser. Agora jazia no ombro de Brianna, as faces a arder e as pálpebras pesadas, a choramingar, com um fio de muco transparente a escorrer-lhe do nariz. Como é que ele está? Estendeu a mão e tocou delicadamente numa bochecha afogueada com as costas da mão. Meu Deus, como estava quente! Está doente, disse Brianna sucintamente. Para confirmar, Jamie começou a tossir um horrível barulho, alto, mas parcialmente sufocado, como uma foca engasgada com um peixe. O sangue aflorou-lhe ao rosto já vermelho e os olhos azuis e redondos esbugalharam-se com esforço para respirar entre os acessos de tosse. Merda, murmurou Roger. O que devemos fazer? Água fria, disse autoritariamente uma das mulheres de pé ao seu lado. Enfie-o num banho de água fria. Depois faça-o beber mais água fria. Não, santo Deus, Mary, matarias a criança. Outra jovem senhora estendeu o braço e deu umas pancadinhas nas costas trêmulas de Jamie. É croup. Os meus já tiveram uma ou duas vezes. Alho fatiado, aquecido e colocado sobre as plantas dos pés, disse ela a Brianna. Às vezes funciona bem. E se não funcionar? Disse outra mulher cética. As narinas da primeira mulher comprimiram-se e a sua amiga intrometeu-se prestável. A Joanne Richards perdeu dois filhos que adoeceram com croup. Assim, de repente, estalou os dedos e Brianna encolheu-se como se fosse o som de um dos seus próprios ossos a estalar. Por que é que estamos a discutir à toa se há aqui um médico? Oh, rapariga, vai buscar o Dr. Fentiman. Já não te tinha dito isso? Uma das mulheres bateu palmas com força a Faedre, que permanecia com as costas encostadas à parede, com os olhos fixos em Jamie. No entanto, antes que ela pudesse mexer-se para fazer o que lhe mandavam, Brianna ergueu a cabeça de supetão. Não, ele não. Não o quero aqui. Olhou furiosamente para as mulheres. Depois lançou um olhar de súplica a Roger, desesperada. Vai à procura da minha mãe, rápido. Ele virou-se e abriu caminho, empurrando as mulheres, o medo momentaneamente acalmado pela possibilidade de fazer alguma coisa. Onde é que estaria Claire? Ajuda-me, pensou ele. Ajuda-me a encontrá-la. Ajuda-o a ficar bom. Dirigindo a prece incoerente a qualquer um que pudesse estar a ouvir, Deus, o Reverendo, a Senhora Graham, Santa Brígida, a própria Claire, não importava quem fosse.